Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Acontece assim em cada sexta-feira de manhã, com reposição no domingo seguinte às 10 da manhã. Neste dia 31 de dezembro, último dia deste ano de 2021, despedimos-nos então deste ano para darmos as boas-vindas ao ano de 2022 e vamos olhar exatamente para a liturgia do dia da manhã, dia 1 de janeiro, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e também vamos olhar para a liturgia de domingo, dia 2, em que se celebra a Epifania do Senhor. Hoje conto com a companhia do Sr. Padre Pedro Simões, pároco da Oliveira do Hospital. Seu Padre, bom dia, obrigada por se juntar a mais um programa das nossas Palavras de Esperança aqui na Rádio Boa Nova. Bom dia, Liliana. Aproveito desde já para desejar uns votos de um santo e feliz ano de 2022 para si, para toda a equipa da Rádio Boa Nova. Muito e obrigada. Também para os nossos queridos ouvintes. Muito obrigada. Também nós retribuímos esses votos, Sr. Padre, que o ano 2022 seja repleto de alegrias, de saúde, que é fundamental para podermos estar bem. Portanto, imprescindível. Imprescindível, não é? Votos que retribuímos para si, para os sacerdotes que habitualmente participam aqui no nosso programa das Palavras de Esperança. Sr. Padre, antes de entrarmos exatamente nas liturgias, temos duas para analisar. Vamos olhar para a situação da Igreja no mundo e, de modo particular, para a mensagem do Dia Mundial da Paz, que já foi partilhada pelo Papa Francisco. É verdade. Aliás, foi um dia instituído pelo Papa Paulo VI no ano de 1968, vindo, digamos assim, na linha de renovação e continuidade promovidos pelo Concílio do Vaticano II, que tinha decorrido no ano, até o ano anterior. Iniciou em 62 e terminou em 67. E desde essa altura que todos os pontífices marcam este dia, transmitindo esta mesma mensagem, que é publicada oficialmente algumas semanas antes, para conhecimento do público em geral, sejam crentes ou não crentes, e traduz-se, digamos assim, numa síntese do que é que aconteceu no ano anterior e depois de alguma projeção para o próximo ano, não é? Muito bem, portanto é sempre importante sabermos aquilo que, e aguardamos sempre com expectativa, não é? Aquela que é a mensagem do Papa Francisco, este Papa amigo de todos, estamos sempre muito ávidos de saber aquilo que ele tem para nos comunicar. Sem dúvida, e não tenho dúvidas algumas, de que facto cada palavra que sai da boca deste Papa é escutada não só dentro da Igreja, mas também fora dela. Fora dela, exatamente. Sim, sim. O que é que nos transmite o Papa Francisco? Portanto, o Papa Francisco, à semelhança do ano anterior, fala-nos daquilo que foi o ano 2021, um ano ainda marcado pela presença do Covid-19 entre nós, não é? Sobretudo e particularmente na crise sanitária que se fazem sentir ainda nos países subdesenvolvidos. E ele fala particularmente do continente africano. Apela aos líderes mundiais, sobretudo dos países mais ricos, que sejam mais solidários e partilhem as vacinas que vão sobrando nesses países para os que ainda não têm. Exatamente. E não estão vacinados. E é uma mensagem assim que temos ouvido do Papa Francisco nos últimos tempos. É verdade, porque cada vez mais se alarga o fosso entre os países ricos e os países pobres, e mais uma vez o Papa denuncia essa mesma crise, não é? Não só sanitária, mas também económica e financeira. Portanto, apela à solidariedade dos Estados, não é? Sem dúvida alguma. Os países mais subdesenvolvidos. É verdade. Muito bem. Portanto, e quanto ao novo ano, o Papa Francisco diz-nos alguma coisa? A projeção que ele faz é de sempre, digamos assim, de sermos mais fraternos, mais solidários e mais unidos possíveis, não é? Aliás, ele fala aqui de um tema interessante, não é? Fala-nos de uma palavra que é muito cara à Igreja e que já tantas vezes o Papa Paulo VI insistiu, nos anos 60 e 70, que é a palavra diálogo. Mas o Papa Francisco, esta mensagem, traz-nos uma novidade, que fala-nos do diálogo entre as gerações, sobretudo a primeira idade e a terceira idade, não é? Muito bem, estamos, portanto, falamos dos avós e dos netos, não é? Exatamente, o diálogo entre gerações, que não é só confinada aos laços de sangue, mas que vai para além desses mesmos laços, não é? É importante haver partilha de ideias, partilha de projetos, partilha de sabedoria. E combate da solidão. Sem dúvida alguma. Nós temos muito a aprender com os idosos e os idosos têm muito a aprender com os mais novos, não é? Certo. E é importante que cada vez mais estejamos unidos, não é? Não estando separados por compartimentos, digamos assim, ou fazendo uma espécie de guetos sociais, mas unindo. Não é? Aliás, eu posso partilhar uma experiência que tive há umas semanas atrás, quando estava a celebrar uma missa de Natal no lar do Herbedal, em que uma das diretoras técnicas, como é diretora técnica também de uma Valência que é creche, resolveu trazer as crianças para vir animar a Eucaristia de Natal aos idosos. E os idosos estavam radiantes, estavam felizes, estavam alegres por verem tanta juventude num espaço que normalmente é ocupado por pessoas da terceira idade. Né, e assim. As crianças também normalmente gostam de estar com os mais velhos? Gostam, sim, sim. Não é? E é uma forma também delas se aperceberem que não são jovens toda a vida. Sempre. Que mais cedo ou mais tarde vão passar também por aquelas condições, mais débeis, menos débeis, mais felizes, menos felizes, mas vamos passar, não é? Quer queiramos, quer não. É um facto. Portanto, é. E é importante, de facto, esse convívio intergeracional, não é? Entre os mais novos e os mais velhos. Acontece nas instituições, é importante que aconteça também nas casas, porque por vezes coabitam e nem comunicam, não é? Sem dúvida alguma. Também um aspecto que o Papa volta outra vez a frisar é a questão dos problemas dos modelos económicos que nós temos no mundo, sobretudo nos países mais desenvolvidos, não é? Uma economia e umas finanças mais baseadas no individualismo do que na partilha solidária, não é? Lá uns anos atrás falava-nos naquela célebre expressão de que a economia mata, e continua a frisar um bocadinho isso também, porque parece que a humanidade não vai aprendendo com os erros que vai fazendo no passado. Não se vai convertendo, não se vai arrependendo, persiste e insiste no erro, não é? E devia de facto aprender com aquilo que corre menos bem. Ficámos então com este essencial da mensagem do Papa Francisco a propósito do Dia Mundial da Paz. Seu Padre, também este dia 1 de janeiro, ou seja, que amanhã se assinala, é o dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Falamos um pouco do dogma da maternidade divina que cai no seio de Maria, não é? É verdade, normalmente o primeiro dia do ano é dedicado à solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, em que a Igreja é convidada a meditar e a refletir acerca de um dos quatro dogmas marianos principais, que é o dogma da maternidade divina, não é? Que deu muito pano para mangas, perdoe-me uma expressão, nos primeiros séculos da Igreja, que havia muitos bispos que defendiam que não seria Mãe de Deus, seria só Mãe de Cristo, outros que defendiam que era Mãe de Deus e não Mãe de Cristo. Tendo-se chegado à conclusão, só no Concílio de Éfeso, que se reuniu pelo ano de 431 d.C. Pronto. A partir daí é que ficou decidido que Maria seria tratada como a Theotokos, como se diz em grego, que significa Mãe de Deus, e não Christotokos, né? Porquê? Porque todos nós sabemos que em Cristo existem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que são juntas e vivem em completa unidade e comunhão. Não são naturezas separadas, são naturezas unidas, assim como a Santíssima Trindade, como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. E acreditamos que Jesus é homem a 100% e Deus a 100%. Daí Maria ser conhecida como também a Mãe de Deus, muito digamos bem. Assim. Já agora, uma palavrinha em relação à palavra dogma, não é? Porque muitos de nós poderemos não conhecer o significado da palavra, não é? Dogma é uma verdade de fé aceita universalmente. Mas não é uma verdade de fé imposta de cima para baixo, isto é, da hierarquia do Papa para baixo, para os fiéis leigos. Não. É uma experiência que é vivenciada, em primeiro lugar, pelos próprios fiéis, ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, e depois traduzida como norma de fé pela hierarquia. Portanto, é algo que é imposto de baixo para cima e não de cima para baixo. Muito bem. Portanto, antes de ser decretado pela Santa Sé e pelo Vaticano, já é experienciado e vivido no coração e na vida dos fiéis. De todas as pessoas, não é? Exatamente. Muito bem. Seu Padre, vamos então centrar-nos na liturgia da palavra deste dia 1 de janeiro, amanhã sábado, em que se assinala a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Na primeira leitura, temos leitura do Livro dos Números, em que se sublinha a dimensão da presença contínua de Deus na nossa caminhada como bênção que nos proporciona a vida em plenitude. É verdade, é um episódio que nos retrata, digamos assim, o diálogo entre Moisés, Arão e os filhos de Arão. Certamente os nossos irmãos não saberão, mas Arão é irmão mais velho de Moisés e digamos que servia de porta-voz dele, porque dizem os especialistas na Sagrada Escritura que Moisés teria muitas dificuldades na dicção. Alguns até dizem que seria gago e necessitou do irmão mais velho para poder transmitir a mensagem que Deus lhe transmitia pessoalmente, digamos assim. Tanto Moisés como Arão são e pertencentes à chamada tribo de Levi, que é uma das 12 tribos de Israel, a única que não tinha território. Porquê? Porque os levitas, que pertencem à tribo de Levi, dedicavam-se sobretudo e particularmente à ação cultual. Eram, digamos assim, os sacerdotes da comunidade israelita na altura. E este episódio fala-nos da transmissão da bênção de Moisés e dos filhos e de Arão aos seus próprios filhos. Uma bênção que em aramaico se diz Beraká, que é uma espécie de comunicação de vida, de força viva e eficaz que se transmite a alguém, àquele que é abençoado, uhum, e que ninguém pode retirar nem anular, digamos assim. Muito bem. Seu Padre, seguimos então à segunda leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. A liturgia evoca outra vez o amor de Deus, que enviou o seu Filho ao nosso encontro para nos libertar da escravidão e nos tornar seus filhos. É nessa situação privilegiada de filhos livres e amados que podemos dirigir-nos a Deus e chamar-lhe de Papá. Sem dúvida, é verdade. São Paulo dá-nos esta a belíssima imagem de Deus, não como uma entidade distante e fora e longe dos problemas dos homens, mas que se insere nos mesmos problemas e que não nos torna escravos nem nos escraviza, mas nos trata como filhos muito queridos e muito amados. Aliás, isto é uma novidade de São Paulo. Já o próprio Jesus Cristo, no Evangelho, trata a Deus por Abá, por Papá. Algo que na altura era, digamos assim, um sacrilégio e uma ofensa, porque os judeus nunca tratam Deus pelo seu próprio nome, tratam-no sempre por Senhor, Adonai, uhum, digamos assim. Portanto, aqui há uma espécie de maior proximidade, não é? Uma ligação maior entre nós e Deus, portanto, ao chamarmos de Papá. Sem dúvida, porque os judeus olham para Deus como alguém distante, digamos assim. Preocupa-se com os problemas da humanidade, mas não intervém diretamente neles, não é? Digamos assim. Deus que, por intermédio de Moisés, livrou o povo de Israel da escravidão do Egito e o conduziu à Terra Prometida, é este Deus próximo, este Deus que vem ao nosso encontro. Nós não precisamos fazer qualquer tipo de esforço hercúleo para chegar a Ele. É Ele que vem e se aproxima. Portanto, só temos que o receber, não é, seu Pai? Só temos que o receber. Mas lá está, isso depois entra dentro da nossa própria liberdade. Nós somos livres de o acolher ou não. Depende de nós. Nem depende do próprio Deus, porque o próprio Deus está sempre disponível para nós. Depende de nós, da forma como estamos diante dEle. Olhamos, seu Padre, para o Evangelho deste primeiro dia do ano, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Também devemos referir, seu Padre, que já entramos no ano C, não é? Já entramos, sim, sim. Com a entrada do novo ano. É verdade. Já entramos no ano C, no primeiro domingo do Advento, no início do novo ano litúrgico. Só que, normalmente, nas solenidades, e sobretudo solenidades dedicadas à figura de Maria, o Evangelho que é proposto é sempre São Lucas, porque é aquele que explora mais a figura de Maria, digamos. Muito bem. Assim. Então, temos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, o Evangelho que mostra como a chegada do projeto libertador de Deus provoca alegria e contentamento por parte daqueles que não têm outra possibilidade de acesso à salvação, os mais pobres e os débeis. Senhor Padre, este é de facto um Evangelho importante, à semelhança de outros, porque também nos convida a louvar a Deus pelo seu cuidado e amor e a testemunhar a libertação de Deus aos homens. Maria, a mulher que proporcionou o nosso encontro com Jesus, é o modelo do crente que é sensível ao projeto de Deus. Todos nos devemos comportar assim como Maria. Sem dúvida, aliás, aparece-nos nesta passagem do Evangelho a célebre expressão: e Maria guardava todas as suas coisas no seu coração. E isto significa isso mesmo, né? Saber interpretar tudo o que acontece no nosso mundo e na nossa sociedade com o olhar de Deus, com o olhar divino, não é? E nem sempre nós criamos as condições necessárias no nosso interior, na nossa própria espiritualidade, para saber fazer essa leitura dos sinais de Deus na nossa vida. E Maria soube sempre fazê-lo. Começou com o seu sim na Anunciação até a sua assunção em corpo e alma ao céu, uhum, em todos os momentos, inclusive na cruz, quando o seu próprio filho estava em sofrimento. Portanto, a aceitação, não é, seu padre? Dizer sim a Deus, a Cristo, à mensagem que lhe era dirigida, portanto, sempre de coração aberto. Sempre de coração aberto, uma aceitação positiva, não apenas e somente uma mera resignação, mas uma aceitação. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua, a vontade de Deus. Portanto, e também nós devemos estar atentos, Sr. Padre, a esses sinais, e para que possamos aceitar a proposta de Deus no nosso coração. Como é que devemos estar? Como é que devemos entender esses sinais, os sinais que nos são dirigidos? É assim, acima de tudo temos que criar condições na nossa vida para que isso possa ser, digamos assim, facilitado, não é? Nós às vezes andamos tão preocupados com coisas que para nós são importantes, mas se formos a esmiuçar bem, não são assim tão importantes quanto isso, e isso acaba por nos distrair, não é? Cada gesto, cada palavra, cada sentimento que nós vamos tendo ao longo do ano poderá ser um sinal de Deus. Poderá ser, não é? Uhum. Um gesto simples, uma partilha, uma oferta, uma palavra amiga, não é? Porque Deus muitas vezes serve-se dos outros irmãos e irmãs para se fazer chegar a nós. Muito bem. Normalmente não nos fala através de bens materiais, mortos, não. Fala-nos através de pessoas concretas que vivem à nossa volta. Poderá ser o marido, poderá ser o filho. E nós próprios, poderá ser, não é? Um colega de trabalho. Ou até nós próprios, alguma reação. Ou que nós tenhamos, próprios. Não é? Podemos estar a entender como que um sinal de mudança da nossa vivência. Sem dúvida, sem dúvida. É? Mas é preciso ter, digamos assim, uma sensibilidade forte para isso, não é? E nem todas as pessoas também o têm. Deus capacita-nos para isso, a todos. Ora, uns apercebem-se mais, outros apercebem-se menos, não é? Portanto, e digamos que, por exemplo, a oração é uma forma, digamos assim, intensificarmos a nossa capacidade de ler os sinais dos tempos no nosso mundo. Muito bem. É uma das formas, não é? Deixamos aqui o desafio para que as pessoas tenham mais atenção, não é? Estejam atentos, estejam, não é? Atentos. Vão rezando, de vez em quando. Às vezes não é preciso rezar apenas e apenas só um Pai Nosso, uma Ave Maria. Uma oração espontânea. Obrigado, Deus, pelo dia que me vais dar ou pelo dia que me deste. Quer as coisas boas, quer as coisas menos boas. Menos boas, e isso, digamos assim, vai aguçando a nossa capacidade de guardar as nossas coisas no nosso coração, como Maria o fez. E ao mesmo tempo sentimos que não estamos sozinhos, não é? Nesta caminhada. Sem dúvida alguma. Aliás, nós nunca estamos sozinhos. Apesar de tudo o que aconteça de mal, tudo o que aconteça de mal na nossa vida, nós não estamos. O problema é que às vezes nos deixamos levar pela tristeza, pela desilusão, pelo desalento, que são sempre inimigos da fé, são sempre inimigos da esperança e da confiança em Deus. Portanto, é. E temos aqui um parceiro bem ao nosso lado que podemos aproveitar, não é? Que é Deus, aproveitar a sua amizade, a sua mão amiga. Por vezes estamos cegos e não queremos ver que está lá. É verdade, é verdade. Deus nunca é cego, não é? Nós. É que cegamos os outros e, em primeiro lugar, cegamos a nós mesmos. É verdade. Podemos lançar este desafio, Sr. Padre, no início deste novo ano, não é? Podemos lançar, sim. Para estarmos que... atentos no ano 2022 aos sinais que Deus nos vai dando no nosso dia-a-dia. E Ele dá-nos sinais todos os dias. Basta é estarmos atentos. E mostrar-nos também sempre gratos por cada dia que temos nas nossas vidas. Sem dúvida alguma. Não é? Seu Padre, vamos também ainda olhar para a liturgia do dia 2, deste domingo, a dia 2 de janeiro, em que se assinala a Epifania do Senhor. Temos, e vamos olhar de modo particular, para o Evangelho segundo São Mateus, em que nos é contada e retratada a visita dos magos a Belém para adorarem o Deus menino e guiados por uma estrela. Portanto, este é um momento que associado ao Natal, não é? Esta quadra, este momento do Advento, este é também um Evangelho com uma mensagem importante para nós. É verdade, logo a seguir à solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, temos outra solenidade, que é a solenidade da Epifania do Senhor. Pode explicar, a palavra, seu padre, Epifania. Sim, sim, a palavra Epifania vem do grego Epifanos, que quer dizer manifestação. Manifestação de Jesus Cristo. Digamos assim que é a continuação do nascimento de Jesus, não é? Mas agora perceptível a todo o mundo e sociedade de então. Quer o mundo e a sociedade israelita, não é? Já vista, quer o mundo pagão. Uhum. Quantos reis magos temos, tradicionalmente? Quantos são? Três. São três. Nunca pensou porque seria três? Não. E não seriam 10 ou 15 ou 20? Tem uma explicação, não é? Digamos assim que eram os três continentes conhecidos à época. Portanto, em cada mago está representado um continente. Ou seja, esta solenidade vem nos mostrar que o nascimento de Jesus Cristo não se confina só, digamos assim, à fé abraâmica, à fé de Israel, mas a todo o mundo, né? Sejam crentes, não sejam crentes, sejam pagãos, sejam judeus, sejam escravos, sejam livres, etc., né? Que depois, mais tarde, São Paulo, numa das suas cartas, vai frisar, né? Muito bem. É curioso isto, né? Explicar que Jesus não nasceu só para alguns, nem para muitos, nasceu para todos, né? Porque a palavra muitos não engloba tudo. Todos. É muitos, alguns. É para todos. Quando Jesus nasce é para todos, não é? Portanto, nós habitualmente costumamos dizer que quando o sol nasce é para todos, não é? Pois, exatamente. Bem, o nosso sol nascente é Jesus Cristo, portanto, ele nasceu para todos. Portanto, e neste Evangelho é retratada a visita dos magos a Belém e que foram guiados por uma estrela. Não é? Exatamente. Que simbolismo é que tem a estrela? A célebre estrela do Oriente, né? Eu não sei se já aconteceu alguma vez com a Liliana, mas a mim já me aconteceu uma vez eu estar a contemplar as estrelas no céu e de vez em quando ver uma estrela cadente, né? Sim. Que pode ser um cometa. Sim, né? Sim. E normalmente são cometas, não é? Uns maiores, outros de menor dimensão. E provavelmente foi isso que verdadeiramente também atraiu os reis magos a adorar o presépio. Independentemente deste acontecimento tenha sido histórico ou não. Há algumas dúvidas na parte dos biblistas, sim, dos exegetas da Sagrada Escritura, se terá sido um acontecimento histórico ou não. A estrela, a manifestação da estrela e mesmo a própria existência dos magos. Sim. O que interessa, sobretudo, não é saber se isto aconteceu mesmo historicamente ou não. O nascimento de Jesus foi histórico, claro. Está comprovado, até por historiadores pagãos, fora do contexto de Israel. Agora, esta visita dos magos não está comprovada. Independentemente de ser comprovada historicamente ou não, o que interessa é percebermos a mensagem que ela quer transmitir. Claro. Não é? De universalidade. Não é? Ninguém é excluído de ir ao presépio. Todos somos convidados a ir a adorar o Deus menino. O Deus que se faz pobre, se faz frágil. Não é? Como outrora nós fomos frágeis quando viemos ao mundo, à vida e à existência. Mas ali há uma particularidade. Este Deus, este menino, é Deus. e vem nos salvar. É o mesmo Deus menino que vai esticar os seus braços na cruz. Para nos salvar, para nos redimir, para nós encontrarmos sentido até para a nossa própria dor, para a nossa própria tristeza e sofrimento. É verdade. É verdade. Seu Padre, muito obrigada por esta explicação também desta visita dos magos a Belém, porque há toda uma mensagem associada a estas passagens da Bíblia e do livro do Senhor. Seu Padre, estamos a terminar o nosso programa. Estamos então a desejar um bom ano novo a todos os nossos ouvintes com este programa das Palavras de Esperança. Olhamos para a liturgia do dia 1 de janeiro, o dia da solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, e também para a liturgia do dia 2, em particular para o Evangelho, o dia da Epifania do Senhor. Senhor Padre, estamos a terminar, mas temos sempre uma sugestão musical que partilhamos com os nossos ouvintes. O que é que nos sugere hoje? É verdade, eu prometi na última vez trazer uma música portuguesa, mas não consegui resistir a esta, que não é portuguesa, é inglesa. O autor são os Queen, bem conhecidos do nosso público, de um álbum que eles editaram no ano de 1984, The Works. É um álbum pouco conhecido, mas o tema é interessantíssimo. Is this the world we created? É este o mundo que nós criamos? Não é? É uma interrogação. Ou seja, num sentido negativo, não é? Porque tanto no ano de 1984 como neste próximo ano de 2022, a diferença e a discrepância entre pobres e ricos continua a ser a mesma, digamos assim. Se calhar até mais agravado. Até mais agravado, sim. Se a gente Os esforços sociais são cada vez Nós pensámos que a pandemia nos iria mudar a mentalidade, mas parece que intensificou, e aquilo que de menos bom existe em nós, infelizmente. E vamos aqui de encontro à mensagem do Papa Francisco, praticamente. Sem dúvida alguma. Aliás, toda esta letra fala toda a temática que o Papa Francisco falou na mensagem do Dia Mundial da Paz. Curiosamente, não é? Pronto, uma banda comercial, não é? Conhecida a todos nós, pelo Radio Gaga, pelo We Are the Champions, mas que nesta música engloba toda esta dura realidade do nosso mundo e da nossa sociedade, não é? Muito bem. Portanto, vamos ouvir este tema. Sr. Padre, desta forma nos despedimos neste programa das Palavras de Esperança. Foi um gosto tê-lo aqui comigo em mais esta emissão. As Palavras de Esperança que vão continuar também ao longo do novo ano, que começa amanhã. É um gosto para a Rádio Boa Nova também poder contar com a colaboração do Sr. Padre e dos restantes sacerdotes que colaboram aqui no nosso programa. Desejo-lhe um bom ano novo, Sr. Padre. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, e igualmente para todos vocês, inclusive aos nossos ouvintes. Terminamos aqui o nosso programa das Palavras de Esperança, este programa de sexta-feira, 31 de janeiro, mas com reposição no domingo, dia 2, a partir das 10 da manhã. Um programa que fica também disponível em podcast no site da Rádio Boa Nova. Waiting for life to go by. faces scattered all around, searching for what they need. Oh, is this the world we created? We made it all our own. Is this the world we devastated? Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.